Salvador é o gol 1600 no ponto de espera. Vamos zero. 00, autorizado, alinhar e decolar 10, vento 120 graus, 11 nós. Ciente livre, decolagem, gol 1600. Solo, Papa Romeu, Tango, Bravo. Sim, pacote. Pronto, pacote, Bravo. Sobre sempre, 500 pés, Solo da Barra, corredor Axé, frequência do controle 119, decimal 8, o código transponder 0121. 500 pés, farol da Barra, setor histórico, 119, 8, o controle, 118, 6, 0121, o transponder Tango, Bravo. How many people on board? 4 a bordo. 4, acionamento, táxi, decolagem, turno no 8, do decimal 62, por favor. Tango Índia Bravo, autorizado, acionar e táxi, chão e pronto para decolar. Gol no 600, decolou os 22 com controle agora em 1198. 98, gol no 600. Duas pessoas a bordo. Ciente, o Índia 9 Alfa que vai decolar com, da pista no 7 com curva esquerda, sai no corredor forte por 20 milhas. Frequência do controle 119.8, código transponder 0115. Gol no 600, contato radar na decolagem, sua para o 370, da presente autorizado Jamo. Da presente Jamo, Ciente. Kilo Romeo Oscar, nenhum tráfego no setor, irá manter 1000 pés até morro. Frequência livre, Kilo Romeo Oscar. No corredor forte. 2 para o B do Ciente, acionamento táxi, torre 1 no 8, decimal B12. 2251. 3325251, 3333. Índia Bravo decolou os 2 quase, controle 198. 198, controle, tá em torno. Quando uma boa tarde, é Papa Romeu Tango, Índia Bravo. Tango, Índia Bravo, 500 pés, litoral, reporte para o da Barra. Pantanal, na Barra, Tango, Índia Bravo. Zero limite localizador. Apro 240, confirme para Oscar Juliette. Confere, Oscar, Oscar Juliette, esquerda para 240, limite localizador, Oscar, Oscar Juliette. Esquerda 240, limite Augusto, localizador, Oscar, Oscar Juliette. Luta para 3 mil pés, ajuste 1013. Chame Recife, 1245, Aderna 12685. 2545, 2685. Oscar, Oscar Juliette. Oscar Juliette. O copiou a informação do controle de descida para 3 mil pés. Sim, já tinha sido informado anteriormente para o Oscar, Oscar Juliette, descer para 3 mil pés, o ajuste 1013. Confirmado, descendo para 3 mil, Oscar Juliette. Autorizado o táxi, chama ingresso, Índia November Alpha. Controle, Oscar, Oscar Juliette. Oscar, Oscar Juliette. Prossiga, Oscar, Oscar Juliette. Estamos efetuando um desvio de 20 graus para a esquerda para evitar a formação. Gente, o desvio vai ser por mais quantas milhas, o Oscar, Oscar Juliette? Para Pelô, estamos a 20 milhas Pelô. E aqui nós vamos prosseguir essa proa de 210 por 10 milhas, ok? Gente, livre desvio de reporte ao término. O Oscar, Oscar Juliette, descendo para 3 mil pés. Ok, ok, Juliette. Controle Salvador, TAM 3154, informação é a Vitor. TAM 3154, sem identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha 050. Chegada Mari 050, TAM 3154, identificou. Oscar, Oscar Juliette retornando para Pro 240. Ok? Gente, 240, limite ao localizador. Oscar, Oscar Juliette. Prossiga. Solicito uma curva para a direita, para a proa 260, para evitar uma formação, ok? Gente, proa 260, Oscar, Oscar Juliette, mantém essa proa aguardando detonação para a final da pista 90. November Alpha autorizado, ingresso, chame cabeceiro no 7, alinhado e pronto. Oscar Juliette, curva à esquerda para o A220, limite localizador. Esquerda 220, limite ao curso local, Oscar Juliette. Quando o Bravo passou a farol da barra, comprou de 500. 100, 500 pés, o Tango India Bravo. 500, Bravo. Controle Oscar Juliette, mantém 3.000, desce para 2. Agora 2.000 pés, ajuste 1013. Desce para 2.000, Oscar Juliette. Alô Salvador, boa tarde, o Azul 4065. Azul 4065, terceira. O 4065, gostaria de saber a saída prevista. Pra onde? Pra Campinas. Saída prevista pra Campinas é a saída da El, após da El Leda, voa posição Bridge. Upers 116 até Belo Horizonte, após posição Zanetti até Pira e após Mendes. Ciente, 4065. Eu já estou de posse de autorização, para cópia. Afirmo, próxima cópia, 4065 da Azul. Ok, então autorizado Campinas, 360, conforme anteriormente dito, da El Leda Bridge, Upers 116, BHZ, Zanetti, Pira, Mendes. Controle 19.8, código transponder 5526. O 4065 autorizado no 360 para Campinas, saída da El Leda Bridge, Upper Zulu 16, BHZ, Zanetti, Pira. Controle operando em 119.8, o 4065 da Azul. Cotejamento correto neste tracionamento táxi. Chamará. November Alpha decolou aos 38, curva esquerda para cruzamento imediato do aeródromo, aguardando transferência para o controle. Sente, Tango India Bravo. Aguardando autorização para transferência ao controle. Confirma a nave? Tá 3154. Sente, tô 3154, reduz a 2, 1, 0, nós. O desvio tá pela direita ou esquerda? Pela direita, pro 05. Reduzir pra quanto, senhorita? 2, 1, 0, nós, então 3154, livre desvio, reporte ao término. 2, 1, 0, reportará o término. Gente, primeiro é feito isso a cópia com o solo 1219. como é que é que o Delta prossiga. Travado, Oscar Juliette. Torre 1186. Oscar Juliette copiou, 1186 torre. Afirmativo, Oscar Juliette. Então, 3154, desça para 2000 pés, hoje o chão 0 no 3, livre LS. 2000 livre LS, 1013, está 3. Vai decolar da pista 17, é isso? Ok, então decola da pista 17 com curva esquerda, com proa do corredor forte, frequência do controle 119.8 e o seu código transponder será o 0117. Aguardando então autorização para o toque arremetida. Para informação, temos um tráfego, ok? À sua esquerda, a 1000 pés ainda, o mesmo irá ingressar no litoral norte. Oscar, Oscar, Juliette, apenas para informação. Oscar Juliette. Gente, autorizada por Edduna, TAN 3154, desça para 2000 pés. Descendo para 2000, TAN 3154. Tango, Índia Bravo, autorizado da presente, Pituaçu, mantendo 500 pés, reporte para retorno a Salvador. Reporte para retorno a Salvador, Tango Índia Bravo. Oscar Juliette já está autorizado, toque arremetido na 110 e após irá curvar à esquerda para prosseguir de imediato para o circuito de tráfego da 107 para efetuar o pouso final, confirme. Ok, ciente, Oscar Juliette. Já está para Salvador já, estou passando no través dele, já estou indo para Salvador. Ciente, chame torre 1186, o Tango e Dia Bravo. Grato. Agora sim, na frequência de 1198. Ciente, 1198, transferindo o Índia a November Alpha. O Índia Bravo agilizando, para cruzar o final da 10, prosseguindo para o pátio 4. Já está agilizando o Índia Bravo. Boa tarde, Papa Romeu, Índia November Alpha, o corredor forte, a 1000 pés. Papa Romeu, Índia November Alpha, 1000 pés, corredor forte, reporte 20 milhas. Índia November Alpha, a 1000 pés, no corredor forte, reportará 20 milhas. O Índia November Alpha, confirma o destino? É, Salvador, Salvador, destino, Índia November Alpha. Após os 20 milhas, então retorna a Salvador. Após 20 milhas, reportará, Índia November Alpha. O Índia November Alpha regressará. O Índia November Alpha do controle foi após as 20 milhas, retorno a Salvador. O Índia November Alpha prossegue para algum outro destino? Não, até 20 milhas é o voo local, Salvador, Salvador. Retorna sim, Salvador. Salvador, gol 1648, transfere. Gol 1648, sem identificação, autorizado, chegada a mar e desse mantém o 050. 050 na chegada a mar, gol 1648. 2 milhas afastados da cabeceira. Temos um Airbus da TAM já estabilizado na final da 10, o senhor irá seguir como número 2 para prosseguir pouso no 7, ok? Ok, vamos ingressar no tráfego da 107, afastar 6 milhas. Nossa, Juliette. Oscar, Oscar Juliette copiou, 3 milhas. Exatamente. A é 3 milhas ou 6? 3, negativo meia dúzia, 3 milhas. Ok, 3 milhas, agora entendi. Oscar Juliette. 3154, se abrisou no lock, embaixo vem travou. Copiado 3154, temos dois tráficos para informar. Um é o helicóptero que está prosseguindo à sua esquerda para o pátio 4, não interferirá na aproximação, e outro adicional que irá interceptar a final da 107 a 3 milhas, também não irá interferir. Reporte externo 3154. Vou entrar no externo 3154, sem ele no tráfico. Saúde é bravo, vento no 10 graus 9 nós, chame solo controlado, Pátio 4. Solo controlado, saúde é bravo. Externo, tá 3154. Avistado, tem livre pouso no zero, vento no 1, no 0 graus, 9 nós, 3154. Autorizado, 3154. Piloto, sangue de bravo. Oscar, Oscar, Juliette, no base, ok? Ok, autorizado, Oscar, Oscar, Juliette, autorizado, prosseguir, final 107, confirmando, tá 3 milhas fora? Ultrapassou, estão a 4 milhas, já girando final da 107, Oscar, Juliette. Ok, sim, foi instruído para reportar a 3 milhas, confirme. Afirmo, agora o carro está lá na marcador externo. Afirmativo, afirmativo. Então ingresse na final da 107, Oscar, Oscar, Juliette, aguarde ser avistado para a autorização do seu pouso. Ok, gente, apurando a 107, contra a imagem travada, Oscar, Juliette. Solo, papa, rotação, de bravo. Para manter o setor para treinamento. O Índio November Alpha... quantas milhas irá manter o sobrevoo? Vai manter o setor a 1.000 pés por no máximo 10 minutos e após vai continuar a trajetória até 20 milhas. Ciente, a 1.000 pés está autorizado. Ciente, autorizado manter o setor a 1.000 pés. Tem corredor aqui, tá fora da barra. Estou olhando como é que pessoal da barra? 4 a bordo aqui. 4, acionamento, torre 1-8 desse morador. 1-8, meia dúzia, sangue de abraço. Índia Bravo, já acionado, pronto para o táxi. Ok, autorizado o táxi, atento ao Mike Eco Delta, número 2, São Índia Bravo. Alfa Juliette, 07, 031.